It is indeed a great privilege we have to know the Lord Jesus. É de fato um grande privilégio que nós temos de conhecer o Senhor Jesus. And it is as we have been singing in our hymn at the beginning that we are richly blessed through the Lord Jesus Christ. E é também como cantamos no primeiro hino, que nós já somos abençoados, ou seja, estamos ricamente abençoados no Senhor em Cristo. I suggest tonight we consider a few passages in the Gospel according to John, first of all. Eu sugiro que esta noite nós consideremos algumas passagens, a começar com o Evangelho de João. And in relation to the testimony John the Baptist has been giving about the person of the Lord Jesus. E essas passagens dizem respeito ao testemunho que o João Batista rendeu quanto à pessoa do Senhor Jesus. Yes. So, let us read in John's Gospel in chapter 1. Pois bem, vamos então ler em João 1. And you start, please, reading verses 6. Verse 10. Começando do trecho do versículo 6 ao versículo 10. João 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Yes, and then we read verse 14. Sim, ainda lemos o versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. And also verse 15, please. João and 16. Testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem de mim, depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto ele já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Yes, and then you read please verse 19. Agora 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Carry on. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Thank you. 23 you have read, right? Yeah. Yes. And then you read verse 29. Agora, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Carry on, down to verse 37. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Yes, and then in chapter 3. Vamos agora para o capítulo 3. Verse 28, versículo 28 a 30. João 3, 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. In these verses we have been reading together now, we have the testimony of John the Baptist regarding the Lord Jesus Christ. Nesses versículos que acabamos de ler juntos agora, nós temos o testemunho de João acerca do Senhor Jesus Cristo. And we have read again and again that John gave testimony. E nós repetidas vezes lemos que João testificou. And we have seen that there are different sides regarding the person of the Lord Jesus about which John the Baptist is speaking. E nós discernimos que há diferentes aspectos, diferentes lados que focalizam a pessoa do Senhor Jesus dentro desse testemunho de João Batista. The ministry of John the Baptist in the different gospels is not always seen in the same way. O ministério do João Batista no relato dos diferentes evangelhos nem sempre é visto na mesma linha, sob a mesma prisma. In the gospels Matthew, Mark and Luke, we see much more that the ministry of John has a purpose to prepare the Jewish people to receive the Messiah. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós constatamos muito mais que o propósito do ministério de João é para ir preparando os judeus para receberem o Messias. But in John's Gospel, it is really as we have been reading in chapter 1 and in verse 31 that the purpose of his ministry has been that the Lord Jesus might be manifested to Israel. Agora, o Evangelho de João, ele é muito mais salientado pelo que nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 31. Aqui se lê que a fim de que ele fosse manifestado a Israel. É esse o caráter mais do relato do Evangelho de João. So he tells us really who this person is who came to his people. Assim, pois, o João, ele é o que mais descreve qual é esta pessoa que veio para o seu povo, para Israel. And he speaks also about the Lord Jesus in contrast to himself. E ele muitas vezes fala do Senhor Jesus Cristo comparando-o consigo mesmo. And we'll see that different testimonies are given by John regarding the Lord Jesus. E nesse sentido nós vemos que o João testificou várias vezes em diferentes ocasiões acerca do Senhor Jesus. The first thing we have been reading in verse 7 is that actually the preceding verses tell us already about the Lord Jesus, that he is In him is life, and the life is the light of man. That is what we read in verse 4. O primeiro atributo do Senhor Jesus, que nós lemos no versículo 7, na verdade já começa sendo descrito, isso já começa sendo descrito nos versículos anteriores. Mas é que o Senhor Jesus é luz. Yes. And then John says that he came to witness concerning the light in verse 7. E nesse versículo 7, o João diz que ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. So the Lord Jesus was like a light in this world. Temos então que o Senhor Jesus, ele estava como que uma luz aqui no mundo. A light in a world full of moral darkness. Uma luz no mundo envolto de trevas morais. And John himself says that he himself was not the light, but he was giving witness concerning the light. E o testemunho de João é claro, ele fala ele que ele não era a luz. Ele só estava testemunhando da luz. Later on in chapter 5, we read about John in verse 35, that he was a burning and shining lamp. No capítulo 5, nós lemos no versículo 25, 35, que o Senhor Jesus, ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Just like a lamp. João Batista é esse aqui, né? Que a lâmpada que ardia e alumiava. Yes, just like a lamp. You understand, if you have a pocket lamp, you can provide some light with it. Ele era como se fosse um farolete, né? Se você tem um farolete, um pouquinho de luz, você tem ali para quebrar o galho. But the Lord Jesus is the light, like the sun. Agora, o Senhor Jesus, ele é a luz. Ele é a luz, é como o sol. And light is needed in order to make things manifest. Without light, we can't see anything. E a luz se presta para o quê? Para manifestar as coisas. Se não houvesse luz, nós não discerniríamos os objetos. But the Lord Jesus is the light. The light of the world. E assim temos, pois, que o Senhor Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo. And the Lord Jesus really made known who God is. E o Senhor Jesus, ele de fato manifestou, tornou conhecido a pessoa de Deus. But the Lord Jesus also made manifest really what man is. E mas não somente isso. O Senhor Jesus, enquanto luz, também manifestou o que o homem é. Light was shining in this world when the Lord Jesus was here. E assim, quando o Senhor Jesus esteve presente na Terra, a luz estava brilhando neste mundo. And that is actually the first testimony which John is giving about the Lord Jesus. E nisto praticamente consiste o primeiro testemunho que João rende do Senhor Jesus. He himself just a lamp, but the Lord Jesus the light. O João Batista, ele mesmo, apenas como uma lâmpada. E o Senhor Jesus, em contraste, seria a própria luz. And as such the Lord Jesus came to this world and he made manifest really the moral darkness in which man has been. E nesse atributo o Senhor Jesus veio a esse mundo. E como já dissemos, ele manifestou as trevas morais nas quais vivem os homens. Now secondly, we have been reading in verse 14. Temos ainda um segundo ponto que já se identifica no versículo 14 do capítulo 1. I should say verse 15. Again, we have the word that John is bearing witness concerning the Lord Jesus. Eu deveria me corrigir e dizer que é o versículo 15. Onde, uma vez mais, João está testemunhando a respeito do Senhor and Jesus. And again, John is pointing out the Lord Jesus is greater than him. E uma vez mais, João está testificando que o Senhor Jesus é maior do que ele. We have seen first he's greater because he's the light, not just the lamp. Nós já vimos que o primeiro testemunho apresentou o Senhor como o supremo, pois é a própria luz, enquanto ele só era uma lâmpada. And now John is saying that he is also greater because he was before him. E agora João está dizendo que o Senhor Jesus é maior porque ele veio antes dele. We read that. Ele já era antes dele. John is testifying in verse 15 saying he that comes after me is preferred before me, for he was before me. O que se lê no versículo 15 é que o que vem depois de mim ele tem, contudo, a primazia. Por quê? Porquanto já existia antes de mim. As man, the Lord Jesus was born after John. Como homem, como ser humano, o Senhor Jesus nasceu depois do João. But he was before him. E ainda assim, ele era antes de João. So, John is indicating indeed the Lord Jesus is more than a man. Vejo então que o João está indicando que o Senhor Jesus era superior a um homem. John is underlining he was before me because he is eternal. He is God. Ele está sublinhando que ele estava antes, já existia antes de mim. Por quê? Porque o Senhor Jesus era eterno. Ele é Deus. That's indeed implied in the statement John is making. Essas conclusões estão implícitas na afirmativa que o João faz aqui no versículo 15. And he points out really the greatness of the Lord Jesus. Na qual ele, de fato, ele indica para a grandeza, a magnitude do Senhor Jesus. And what we have received through him, grace upon grace. E também indicando aquilo que nós recebemos por meio do Senhor Jesus, que é, versículo 16, graça sobre graça. The Lord Jesus is a divine person. Isso mesmo. O Senhor Jesus é uma pessoa divina. He became man. The word became flesh. Ele tornou-se homem. O Verbo se fez carne. But he is indeed a divine person. He is God. And as such, he manifested God in this world. E ele, assim é, pois, de fato, uma pessoa divina e a qual se manifestou nesse mundo. And indeed, he gave this wonderful revelation of who God really is. He is the only begotten Son who revealed the Father. E ele ele pronunciou esta maravilhosa revelação, a saber, que o Senhor Jesus, ele é o Filho unigênito. What is the Father? He is the only begotten Son with the Father. In verse 14, yes? Versículo 14, nós vemos isso. Ele é o unigênito do Pai que está com ele. Then we have a third aspect of his testimony from verse 19. Depois temos, a partir do versículo 19, o terceiro testemunho de João Batista. There we read that they inquired about John, who he is. E lemos aqui que eles indagaram a respeito de quem era João. And people were wondering whether John himself is a Christ. E as pessoas estavam se interrogando, será que o Senhor, o João era o Cristo? Yes, and John is pointing out, no, I'm not the Christ, I'm not even the prophet. E o João está dizendo, não, eu não sou o Cristo, eu não sou nem mesmo o profeta. He again speaks about himself in comparison to the Lord Jesus. Aqui uma vez mais ele está falando acerca de si, comparando-se com o Senhor Jesus. And he says, myself, I am just the voice of one crying in the wilderness. E ele fala a respeito de si mesmo e que eu sou apenas a voz que clama no deserto. So compared to the Lord Jesus, he says, I am not more than just a voice. Então, comparando-se com o Senhor Jesus, ele diz que não é nada mais do que uma voz. But this shows us how impressed John really was about the Lord Jesus and about his grace. Só que está evidente aí quão impressionado João estava acerca do Senhor Jesus, em especial da sua grandeza. So negatively, he says, first of all, I am not the Christ, I am not Elias, I am not the prophet. And then positively, he says, I am just a voice, not more than that. Então ele dá testemunhos negativos. Ele fala, eu não sou o Cristo, não sou Elias, não sou o profeta. Mas ele dá um testemunho positivo. Ele fala, eu sou uma voz. Yes. Só uma voz. And I should add, because one or the other might have the question, in other Gospels we read indeed that the Lord himself says that John the Baptist was like Elias. Eu gostaria de acrescentar que em outro lugar se lê que João era como Elias. But John says here, I'm not Elias. Mas o João está afirmando aqui no versículo 25 que ele nem era Elias. And that's because the Gospel of John sees from the beginning the Lord Jesus as being rejected by his people. E por que ele diz isso? Porque desde o início, aqui no Evangelho de João, o escritor ele contempla o Senhor Jesus como o rejeitado por seu povo. And when the Lord Jesus has been rejected, then indeed the statement is that John the Baptist is not Elias, because there would be another one coming in a future day. E uma vez que ele está cristalizado que o Senhor Jesus é o rejeitado, ele também não se apresenta aqui como Elias, porque haverá de se manifestar no dia vindouro um outro personagem que vai incorporar o Elias. But I repeat, John really thinks little about himself and has great thoughts about the Lord Jesus. Mas eu repito o que já disse. O João Batista, ele pensa pequeno a respeito de si e pensa grande a respeito do Senhor Jesus. And we read that in the following verses, we have not been reading together, but he points out that the Lord Jesus is so great that he considers himself not even worthy to unloose the thong of the sandal of the Lord in verse 27. E nos versículos seguintes aqui, eu digo especialmente o versículo 27, nós lemos que ele se considera tão pequeno, tão comparado com o Senhor Jesus, que ele diz no versículo 27 que ele nem é digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Yes, so that is the task of a servant, to unloose the thong of the sandal. Esse é o trabalho, é a tarefa do servo, de desatar as correias das sandálias. And John is pointing out, even for that service, I am not worthy to accomplish it, because the Lord is so great, I'm not even worthy to do that simple service. E o que o João está dizendo é que mesmo para esse serviço aqui, eu não sirvo. Por quê? Porque a pessoa que temos aqui, a do Senhor Jesus, ela é tão grande, tão magnificente, que eu nem sirvo para isso. And that is actually also the reason why in this gospel we do not read that John baptized the Lord Jesus. E é esta mesma, a mesma razão pela qual neste evangelho nós não temos o João batizando o Senhor Jesus. It's just briefly mentioned in the following verses, but the baptism itself is not given. É verdade que o batismo ele é assim rapidamente mencionado nos versículos seguintes que ele aconteceu, mas não é descrito o ato, o evento do batismo. And that's simply because the Lord Jesus is always seen as the Son of God, a divine person who came into this world. And due to his greatness, not even the fact that John baptized him is mentioned. E isso porque o Senhor Jesus, ele é apresentado aqui como o Deus, Filho de Deus, que veio a esse mundo, e em função disso, o fato dele ter sido batizado, nem esse fato é mencionado, para salientar a divindade do Senhor Jesus. Now in verse 29 we have read about another testimony of John regarding the Lord Jesus. No versículo 29, aqui temos um outro testemunho de que João rende acerca do Senhor Jesus. And we know well what he said in verse 29. He sees the Lord Jesus and says, "Behold the Lamb of God." E nós conhecemos bem esse testemunho aqui do versículo 29. Ele diz, "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." And that is really remarkable because we have before us a person whose heart is truly filled with the greatness of the Lord Jesus, and just naturally he's giving testimony about him. E isso é muito notável, porque nós temos visto já que quem está testificando aqui é um homem que está tão tomado, tão admirado, tão compenetrado com essa pessoa do Senhor Jesus, que agora ele destila a essência do que o Senhor Jesus é. So he gives testimony regarding not only the person of the Lord Jesus, but also in relation to the work he would accomplish. A saber, que ele não está somente testificando da pessoa do Senhor Jesus, mas também da obra que este haveria de cumprir. When he says, "Behold the Lamb of God." Ao dizer, "Eis o Cordeiro de Deus." In other words, what God had promised already in the Old Testament is now finding its fulfillment. Estava se manifestando, por outras palavras, que as promessas divinas no Antigo Testamento estava agora tendo o seu cumprimento. Already to Abraham, God said that he will provide the lamb for the burnt offering. Já foi assim com Abraão. Deus havia dito. Não. Abraham is saying it actually himself to Isaac, but later on we read it also in relation to God. God will provide the lamb for the burnt offering. Enfim, Abraão disse, mas o próprio testemunho da Escritura diz mais adiante que Deus proveria para o cordeiro, para o sacrifício. Yes. And now God had fulfilled that promise. E agora Deus estava cumprindo esta promessa. God provided the lamb for the burnt offering. Deus proveu o cordeiro para o holocausto. And so we see that John is giving this testimony, saying that the person he sees, the Lord Jesus, is the Lamb of God. E assim o testemunho de João Batista agora é que essa pessoa que ele está vendo ali é o Cordeiro de Deus. And he would, as he says, take away the sin of the world. E esta pessoa haveria, como ele relata aqui, de tirar o pecado do mundo. Now that is indeed a very far-reaching statement John is making. Temos aqui um... Ele está indo bastante longe no que ele está falando. Because this implies more than forgiveness of our sins. Porque isso aqui implica em mais do que um mero perdão dos nossos pecados. Indeed, the Lord Jesus died on Calvary's cross so that God could forgive our sins. That's true. Sim, de fato, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. É verdade. But John is stating here that based on the work of the Lord Jesus, sin would be taken away from this world. Mas o que João está testificando aqui também é que por base no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o pecado seria tirado deste mundo. And if you think about it, all the havoc which sin has brought into this world would be taken away on the basis of the work the Lord Jesus accomplished. E pense apenas no que isso implica, que toda a miséria, todo o problema que o pecado causou nesse mundo seria removido porque o pecado em si seria removido. This indeed implies that on the basis of the work of the Lord Jesus, God would bring in a new creation. Conclui-se então que, baseado na obra do Senhor Jesus, Deus introduziria uma nova criação. That is indeed how far it goes. Vejam que esses termos vão longe na sua implicação. So the Lord Jesus, the Lamb of God, taking away the sin of the world. O Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Then we have another testimony of John. Mas temos ainda um outro testemunho de João. In the following verses, nos versículos seguintes, where we see that he refers to the Lord Jesus as one who would baptize with the Holy Spirit. Onde nós lemos o testemunho de João acerca do Senhor Jesus como aquele que batizaria com o Espírito. Now that refers to another work the Lord Jesus would do. Aqui temos uma outra obra que o Senhor Jesus haveria de fazer. He would baptize with the Holy Spirit. Ele batizaria com o Espírito Santo. Not just with water, as John was baptizing. E não somente como água, como João estava fazendo. Yes, John baptized with water, as we know and we read about it. É verdade, nós lemos que João batizava com água. But the Lord Jesus would baptize with the Holy Spirit. Contudo, o Senhor Jesus iria batizar com o Espírito Santo. And we know the Lord Jesus has done it on the day of Pentecost when the Holy Spirit came to this world. E nós sabemos que o Senhor Jesus o fez. Foi lá no dia do Pentecostes quando o Espírito Santo desceu sobre essa terra. We read about that in the Acts of the Apostles in chapter 1. Este fato está testificado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, where in verse 5 of chapter 1. Onde nós lemos no versículo 5, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit after now not many days. Atos 1, 5. João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Yes, and that happened then in chapter 2. E isso aconteceu no capítulo 2. Where we read about the day of Pentecost in verse 1. Onde nós lemos no versículo 1 acerca do dia de Pentecostes. But we read then in verse 4 that they were all filled with the Holy Spirit. E no versículo 4 nós lemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. So that is where the Holy Spirit came as person to this world in order to indwell the believers. E foi assim que o Senhor Jesus veio em pessoa para habitar nos crentes. And through the coming of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, the believers were formed into one body. No, tells us 1 Corinthians 12. E mediante a vinda do Espírito Santo nessa terra, que caracteriza, que configura o batismo do Espírito Santo, os crentes foram batizados num único corpo. É esse o testemunho de 1 Coríntios 12. That's actually something which took place only once. We should understand that. E é bom frisar que este é um evento que aconteceu uma única vez. Because there are many Christians who speak easily about baptism with the Holy Spirit, and I'm sure you have many of them in Brazil. Porque também há muitos cristãos que falam muito fácil que precisam do batismo do Espírito Santo. Eu tô certo que vocês aqui no Brasil têm bastante desses crentes. But the Word of God speaks about baptism with the Holy Spirit just in this context when the Holy Spirit came to this world and believers were baptized into one body. No entanto, a Sagrada Escritura, ela somente fala do batismo do Espírito Santo como sendo esse único evento no qual os crentes foram batizados no único corpo. So that is the work the Lord Jesus has done when he has sent down the Holy Spirit on the day of Pentecost. Como vimos, aquilo foi uma obra que o Senhor Jesus fez. Foi ele que o fez ao enviar o Espírito Santo a essa terra, fato que ocorreu no dia de Pentecostes. So that's another aspect of the testimony John the Baptist has been giving about the Lord Jesus. Vejam então que esse é um novo aspecto do testemunho de João Batista acerca do Senhor Jesus. And about the greatness of his work. E também acerca da grandeza de sua obra. I repeat, the work accomplished on Calvary, which is a foundation that sin will be taken away from the world. Eu vou repetir então. A obra que ele realizou no Calvário é o fundamento, é o alicerce para que o pecado pudesse ser tirado desse mundo. But also the work the Lord Jesus has done when he sent down the Holy Spirit in order to form believers into one body. E agora também essa obra que o Senhor Jesus realizou ao enviar o Espírito Santo e unindo todos os crentes num único corpo. Yes. And then we have still verse 35. Temos agora o versículo 35 do capítulo. And again a witness of John the Baptist. E uma vez mais um testemunho de again João Batista. Says, behold the Lamb of God. Uma vez mais o João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Now he is adding nothing. E agora ele não acrescenta outra just palavra. The statement, behold the Lamb of God. Ele simplesmente diz, eis o Cordeiro de Deus. And that is really very beautiful to see that the person of Christ is really filling his vision. And so he speaks about the Lord Jesus. E é bonito de ver o João Batista estando tão cheio assim, tão preenchido, tão tomado dessa pessoa de Cristo, que ele usa, fala acerca dele com nesses termos. And the testimony John is giving has really consequences. E o testemunho que João está rendendo aqui, ele realmente tem consequências. Because we read in verse 36, two of his disciples heard him speaking and followed Jesus. O que aconteceu? No versículo 37, dois de seus discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Oh, this is beautiful. Isso é bonito. Because John is just giving testimony about the Lord, and this testimony he is giving attracted two of his disciples to follow Christ. Que João ele está simplesmente testificando acerca do Senhor Jesus. E é um testemunho tão assim eficiente, tão operante, que dois de seus próprios discípulos o abandonaram para seguir a Jesus. And we see that John is completely happy about it. E nós vemos que o João está feliz acerca desse fato. John is not sad that two of his disciples follow now the Lord Jesus. Ele não teve agora que lamentar por ter tido essas duas baixas entre os seus seguidores. John is simply happy that two of his disciples follow the Lord Jesus. Ele simplesmente está feliz que dois de seus discípulos seguiram ao Senhor Jesus. And this is also a wonderful example for us. E nisso, gente, ele é um maravilhoso exemplo para nós. Because so easily we desire to attract people to ourselves. Por quê, hein? Porque nós tão facilmente somos, temos a tendência de querer atrair as pessoas para nós. So many are proud about the number of believers, you know, coming to their congregation. Tem tantas que estão orgulhosos que na nossa congregação vem tantos trocentos de visitantes. And if some would go away and go to another place, one would be sad about it. E quando a ideia é essa, e alguns então saem para ir para outro lugar, aí vem tristeza, but não é? John is simply happy about the fact that two of his disciples follow the Lord Jesus. Mas não é o caso de João. Ele está feliz que dois de seus discípulos seguiram o Senhor Jesus. And with this, basically, his testimony in chapter 1 is coming to an end. E com isso, praticamente, o testemunho que ele rendeu no capítulo 1 está sendo encerrado. It's as to say, well, my testimony is completed now. É como se estivesse sendo dito que o testemunho de João Batista está encerrado. Yes. Completo. Those who followed me up to now, they follow now Christ, and John is happy about it. É como se ele dissesse: aqueles que seguiram a mim até hoje, agora estão encaminhados para seguir a Cristo. Indeed, e é uma coisa que agrada a João. We can learn a lot from John the Baptist and the way how he is really speaking about the Lord Jesus, about from his testimony. Temos muito que aprender, não? Do João Batista, acerca de como ele fala do Senhor Jesus e como assim, acerca do seu testemunho. Yes, and I think also the fact that he really spoke about the person filling his heart is something which we can learn from him. E uma coisa especial é que ele está falando de alguém, de uma pessoa que preencheu o seu coração. É uma lição que podemos aprender com João Batista. I don't want to say we shouldn't talk about other things when we talk with unbelievers. Eu não quero dizer que quando nós falamos com descrentes que nós devemos devemos evitar outros assuntos. Yes, unbelievers have questions which we have to answer. That is true. Ainda que seja verdade que os descrentes tenham questões, tenham perguntas e nós temos que respondê-las. But we should not just answer a question here and there, but we should really lead people to the Lord Jesus and speak about the Lord Jesus. E a nossa tarefa não é ficar somente respondendo uma pergunta aqui, uma lá, mas em essência é conduzir as pessoas ao Senhor Jesus. And do that in a convincing way. E faça-o, se o fizeres, numa forma convincente. Yes, and obviously the testimony of John the Baptist was very convincing. E está bastante claro aqui que o testemunho de João Batista foi muito convincente. Yeah, I read it recently in a calendar. It might have been in the German one, where there was a conversation given between an actor and a preacher. Eu recentemente li num calendário, acho que foi no calendário alemão, onde havia um diálogo entre um ator e um pregador. Yes. And the statement was roughly like that the actor is speaking about unreal things in a convincing way. E a mensagem lá era mais ou menos essa, que o ator ele fala acerca de coisas irreais de uma forma convincente. Yes. And the preacher often is talking about real things but not convincingly. Sendo que o pregador, muitas vezes, and está falando de cerca de coisas reais, mas não de uma forma convincente. Yes. So, the testimony of John was very convincing. Não foi o caso de João Batista. O testemunho dele foi bem convincente. And he really speaks about the Lord Jesus. E, de fato, ele fala acerca do Senhor now, Jesus. The last and seventh aspect of his witness we have read in chapter 3. Chegamos ao último e ao sétimo aspecto do testemunho de João Batista, que está no capítulo 3. When he says about the Lord Jesus that he is a bridegroom. Ele fala do Senhor Jesus no capítulo 3, so, como que do noivo. Verse 28, first of all, his witness is summarized. Temos então no capítulo 20, versículo 3, não, capítulo 3, versículo 28, yes, onde o testemunho dele está destilado, resumido. But then in verse 29 he adds something and he says he that has a bride is a bridegroom. E só que daí ele prossegue no versículo 29 dizendo que o que tem a noiva é o noivo. And he calls himself in verse 29 simply the friend of the bridegroom. E ele a si mesmo se designa no versículo 29 como o amigo do noivo. In other words, the Lord Jesus is greater than him. Por outras palavras, ele estava falando que o Senhor Jesus é superior a ele. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que tem a noiva. And so the Lord Jesus, he is the bridegroom. De forma que o Senhor Jesus, por consequência, é o noivo. And we know well, believers are forming the bride. E nós sabemos bem essa figura, não? Os crentes formam juntos a noiva. It is not always easy to say precisely whether in such a verse reference is made to the earthly or the heavenly bride. Não é muitas vezes fácil de afirmar, baseado num versículo como este, se está sendo feito menção aqui da noiva terrena ou celestial. But emphasis is anyhow not on the person of the bride, but the person of the bridegroom. Mas, de qualquer forma, seja o que for, a ênfase não está nem na noiva, e sim no noivo. And indeed, the Lord Jesus is the bridegroom. He is greater than John. E realmente, o Senhor Jesus é o noivo. Ele é maior do que o João. And John says, he must increase and I must decrease. E João conclui no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Now, so far about the testimony of John the Baptist regarding the Lord Jesus. Muito bom, então vamos sumarizar o que ouvimos acerca do testemunho de João Batista concernente ao Senhor Jesus. Now I would like to read with you still a few verses about the testimony of the Lord Jesus regarding John. Pois bem, e agora então gostaria de começar um segundo aspecto do meu comentário, que é ler outros versículos que testificam o que o Senhor Jesus disse acerca de João Batista. Yes, and we turn please to Luke's Gospel now. Vamos então, por favor, abrir no Evangelho de Lucas, and chapter 7. No capítulo 7. Let us read in chapter 7 from verse 18. Leamos Lucas 7 a partir do versículo 18. Luke 7, verse 18, and you read, please, down to verse 28. 18 a 28. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto a dele, disseram: ó, João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou é para esperarmos outros? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. É bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Down to 18 to 28. Tendo, pois, retirado os mensageiros, passou Jesus a... Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante de ti, da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Thank you. Yeah, we are surprised in reading these verses after what we have considered in John chapter 1 and 3. Tendo considerado os versículos de João 1 e João 3, nós ficamos surpreendidos, né, por ver esse relato aqui. How can it be that a person like John, who gave such a wonderful testimony about the Lord Jesus, can speak as we find it here? Como é possível, gente, que uma pessoa como o João, que deu um testemunho tão bonito, tão convincente, ele estava tão tomado da pessoa do Senhor Jesus, como é possível ele chegar a esse ponto como lemos aqui? He was such a bold witness. Ele tinha sido um testemunha tão ousado. He didn't hesitate to speak even to a person like Herod. Ele não titubeou nem mesmo de falar diante de uma pessoa como Herodes. We read about it in chapter 3. É o que nós lemos no capítulo 3. And shortly after he baptized the Lord Jesus, he was actually put into prison. E, aliás, logo depois, pouco depois de ter batizado o Senhor Jesus, ele foi posto na prisão. And what we have read here, we find John in prison and we see that he got completely depressed. E a cena que nos é relatada aqui é que o João está na prisão e está totalmente deprimido. And so out of this depression, he asks the question: art thou the coming one, or are we to wait for another? E nesta depressão, ele chega ao ponto de dizer, versículo 20: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Yes, and we wonder how is it possible that a person like John speaks like that? Mas que coisa, né? Como é possível que uma pessoa como João fala nesse nível? But indeed the word of God is full of examples of great men of God to whom certainly also John belonged, who had gone through difficult moments in their lives. Contudo, a palavra de Deus, ela é rica em exemplos de pessoas grandiosas, como João é uma delas, que passaram por momentos difíceis na sua vida. We see that even a person like John was not always on the height of faith, as we have seen in John's gospel. Nós vemos que como uma pessoa do tipo do João nem sempre está no pico, no auge da sua fé, como vemos no caso lá de João, no testemunho de João. And the word of God speaks openly about it. E a palavra de Deus, ela trata com transparência situações assim. And that is something which is for us as believers, who are people who have not the same faith often as John had, an encouragement to see that even people like him went through difficult moments. E quem sabe, com certeza, aliás, isso é um testemunho, para um encorajamento para nós, crentes, hoje em dia, que não ousamos dizer que temos a mesma fé que João Batista teve, pois ao constatar que ele também teve dificuldades em sua vida. We know it about Eli when he was sitting under the tree that he was depressed. We know it for Moses. We know it for many men of God. Temos outros testemunhos nesse nível. O Elias, por exemplo, ele depois de ter dado um grande testemunho acerca de Deus, estava lá debaixo da árvore, deprimido, né? Moisés é outro, e há outros grandes homens de Deus que tiveram as suas baixas também. So, what is John doing? Pois bem, mas então o que o João está fazendo aqui? Again, we can learn from him. Uma vez mais podemos aprender because dele. He's depressed, but in his depression he goes to the right person in order to get an answer to his questions. Por quê? Ele está deprimido, tudo bem. Mas nessa sua depressão, ele recorre à pessoa correta para ter as suas respostas. What to do when we are depressed? E agora? Nós ficamos ficamos deprimidos. O que vamos fazer? Quando estamos desencorajados? We should come to the Lord Jesus with our questions and our problems and our doubts. Muito bem, nós também devemos ir ao Senhor Jesus com as nossas indagações, com as nossas dúvidas. And that's indeed what John is doing. He sends some of his disciples to go to the Lord Jesus. E é bem isso que o João está fazendo. Ele está mandando os discípulos dele para irem ao Senhor Jesus. And he honestly asks a question. E a pergunta dele é honesta. Again, we have read it in verse 20. Nós lemos aqui the no versículo 20. Ask, art thou the coming one, or shall we wait for another? Os discípulos, os homens, né, chegaram, foram enviados para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Capítulo 7, versículo 20. And now it's very interesting to see what is happening. E agora é muito interessante notar o que vai acontecer. In that very moment when they come, the Lord Jesus is performing miracles. Porque bem no momento em que eles estavam indo lá para o Senhor Jesus estava exercendo milagres. That's what is said in verse 21. Casting out evil spirits and healing the blind. É o relatório do versículo 21. Ele estava dando vista aos cegos e curando de espíritos malignos. These were clear signs of the Messiah. Tais coisas eram descrições claras que se encaixavam ao Messias. In other words, a confirmation was immediately there that the Lord Jesus is a Messiah. Por outras palavras, essas coisas que eles estavam vendo, estavam lá testificando de que o Senhor Jesus era o Messias, sim. And so the Lord Jesus is replying to them in verse 22, e assim, telling Senhor them Jesus, the disciples, go bring back word to John what you have seen and heard. Lhes responde no versículo 22, ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Now what do we learn here? O que nós aprendemos aqui, gente? The point is the following. O ponto é o seguinte. The Lord Jesus is not changing the circumstances of John being in prison. O Senhor Jesus não está mudando a circunstância na qual João está envolvido. Ele está na prisão. That is something John had expected. É uma coisa que o João ele tinha já antecipado que aconteceria. And we understand that expectation. E nós entendemos essa expectativa. We come back to this. Vamos voltar sobre a falar but sobre isso. The Lord is not changing his circumstances, but directing the view of John to himself. Então, repetindo, o Senhor Jesus não está mudando as circunstâncias nas quais João se vê envolvido, mas está atraindo a atenção de João para a pessoa dele, do Senhor Jesus. Because he tells the disciples of John, just tell John what you see, what you hear. E assim ele diz aos discípulos de João, vai lá e vão lá e conte para o João o que você está vendo, o que vocês estão ouvindo. And what they saw and what they heard was exactly what the Lord Jesus was doing. So he is directing the regards of John to himself. E o que eles viram e ouviram eram os feitos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava agindo ali. Ou seja, o testemunho que eles deveriam levar para o João Batista diziam respeito ao próprio pessoa do Senhor Jesus. Yes, and that is exactly what the Lord is also doing with us. E é isso mesmo o que o Senhor faz conosco. When we are depressed, quando nós estamos deprimidos ou desencorajados, the Lord is directing our regards towards himself. O Senhor Jesus, ele muda o nosso foco, ou atrai o nosso foco para si mesmo. When we are too occupied with ourselves and our difficult circumstances, the Lord is helping us that we look again up to him. Quando estamos muito ocupados e assim tomados de nós mesmos, o Senhor Jesus nos ajuda ao dirigir os olhares para a sua pessoa. That is indeed a wonderful example here how the Lord is dealing with such a situation. É um exemplo maravilhoso de como o Senhor Jesus trata de circunstâncias desse gênero. But let us understand really that the expectation of John was understandable. that he expected to be delivered from prison. Mas compreendamos também que a expectativa do João era legítima, ele gostaria de ser livre da prisão. Let me illustrate that with a verse from chapter 4. Gostaria até mesmo de ilustrar isso com o versículo do capítulo 4 de Lucas. And we find the Lord Jesus there in the synagogue of Nazareth. Aqui no capítulo 4, o Senhor Jesus está na sinagoga de Nazaré. And he is taking the book of Isaiah. E ele está tomando o livro do profeta Isaías. And he's reading in verse 18. Please read verse 18. E no versículo 18 lemos que ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, evangelizou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. You see, that is about the ministry of the Lord Jesus as Messiah. Está aqui resumido o qual é o ministério do Senhor Jesus como Messias. And what is stated here is the third statement is that not only he would announce glad tidings to the poor, but also preach to the captives deliverance. E nesse testemunho da Escritura aqui que o Senhor Jesus mesmo leu, está, entre outras coisas, que ele proclamaria libertação aos cativos. And you understand, John was familiar with that verse. E João conhecia bem esse versículo. He thought when the Messiah come, well, he will preach, he will bring deliverance to the captives. E ele então concluiu, quando o Messias vir, o Senhor Jesus, ele vai evangelizar e vai proclamar libertação aos cativos. He thought, I'm a captive, I'm the first candidate to get deliverance now. Eu estou na cadeia, sou cativo, sou o primeiro candidato ao ser libertado pelo Senhor Jesus agora. But this didn't happen. So we understand he was discouraged. Só que isso não aconteceu. Entendemos que ele está desapontado. Yes, because when the Lord Jesus fulfilled that verse, he was not simply thinking about deliverance from a prison where John was, you know, sitting in. E nós sabemos bem que quando o Senhor Jesus leu esse versículo, ele não estava fazendo alusão, mediante a leitura, a uma simples libertação de uma cadeia qualquer, mas... But deliverance really in a spiritual sense. Mas proclamando uma libertação verdadeira no aspecto espiritual. That man is not free, but is really a slave of sin and needs deliverance. Pois o gênero humano, ele não é livre. Yes, ele está cativo no pecado e carece de libertação. And in that sense, the Lord Jesus indeed brought deliverance. E nesse sentido, realmente, o Senhor, ele introduziu libertação. But John really thought about it in a very literal and physical sense. Só que o João, ele estava aqui pensando no tema de maneira bem literal, bem físico. And oftentimes it happens to us as well that we think the Lord must act in a certain way in order to intervene in our lives, and the intervention of the Lord is sometimes different than we think. E nós, por vezes, incorremos no mesmo risco, pensando que o Senhor há de intervir em nossas vidas de uma maneira X, e a intervenção dele é bem diferente em outro aspecto. And that we can learn here in relation to the way how the Lord is dealing with John the Baptist. E essa lição que nós podemos aprender aqui mediante o modo operante de João, do Senhor Jesus para com João. It's quite an important lesson for us. É uma lição notável para nós. And it's wonderful to sing as we have done at the beginning. E é maravilhoso cantarmos como fizemos no começo. How richly we are blessed in the Lord Jesus. Já sou abençoado no Senhor Jesus. And we see that John was perfectly in agreement with that. When he was speaking about the Lord Jesus and indicating the greatness of his person. E nós vemos que o João Batista, ele estava até em sintonia com essas palavras, pois ele estava tão preenchido do Senhor Jesus, estava testificando a respeito da magnitude da sua pessoa. But then the difficult time came for him when he was in prison, and he would not sing that how richly he is blessed there. Porém, na sequência, o vento mudou, ele se encontrou em outras circunstâncias. E não vemos mais João focado nas bênçãos que ele estava tendo. So we realize the greatness of our blessings as we are truly occupied with the Lord Jesus. Conclusão: nós nos damos conta da magnitude das bênçãos que nós temos tão somente quando nós estamos focados no Senhor Jesus. And then we can be really a witness for him as John has been. E nesse caso nós também podemos testificar do Senhor Jesus como João o fez nos capítulos iniciais de João. Now a few thoughts still about the remaining verses we have been reading. Mas vou concluir ainda os versículos de Lucas 7. Yeah. I mean, first of all, the Lord is answering to the disciples of John. Bom, em primeiro lugar, o Senhor Jesus está dando resposta aos discípulos de João. And we find indeed the various aspects of his ministry which are summarized in verse 22. E temos no versículo 22 os diversos aspectos do ministério do Senhor Jesus naquele momento destilados no relatório que ele faz. Yes. And with that message, the disciples of John are going away. E é com esta mensagem que os discípulos de João vão embora agora. That is what we have read in verse 23, verse 24. When they have left, now the Lord is speaking to the crowds. É o que nós lemos no versículo 24. Eles se foram e agora o Senhor Jesus se dirige às multidões. And here, properly speaking, we have now the testimony of the Lord Jesus about John the Baptist. E é aqui propriamente dito que nós temos o testemunho do Senhor Jesus acerca do João Batista. And that is remarkable. E é muito interessante. Because isso. Now the Lord Jesus is not telling the crowds, yeah, you see this John now. I mean, he is such a person. He is so depressed. Don't do like him. Porque nós não ouvimos o Senhor Jesus falando, ah, esse João aí. E como é possível que uma pessoa dessa pode ficar tão deprimida e não faça assim como ele fez, tá bom? It's very nice to see how the Lord is speaking about John the Baptist. Antes, pelo contrário, é muito bonito ver os termos nos quais o Senhor Jesus testifica do João Batista. Now, first of all, the Lord is asking a question in verse 24. What went you out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind. Pois bem, então nós lemos no versículo 24 como ele começa testificando dele. Que saístes a ver no deserto? Foi um caniço agitado pelo vento? And what is the Lord Jesus telling? O que ele quer dizer? The Lord is telling, well, a reed in the wind, when the wind blows from the right, it goes like that. When the wind is blowing from the left, it goes like that. Um caniço, uma grama qualquer, quando o vento sopra da esquerda, ela se dobra para a direita. Se ele sopra da direita, ele se dobra para a esquerda. But the Lord is telling, no, John is not like a reed in the wind. E ele está dizendo, não, o João não é um caniço agitado pelo vento. He's no compromiser. Ele não está aqui fazendo compromissos com a verdade que ele testificou. He's consistent. Ele é consistente, ele é coerente. That's what the Lord is pointing out. He's a consistent person. É esse o testemunho que o Senhor rende de Batista, de João. É uma pessoa coerente. And as such an example. E é um exemplo digno de ser seguido. So the Lord is speaking very positively about John. Veja que o testemunho que o Senhor Jesus dá do João é muito bom. And we know other verses in the New Testament. I just mentioned it in Ephesians 4. We read about the danger of believers who are just, you know, following the wind. E nós temos, e por outro lado, o testemunho no Novo Testamento. Eu penso particularmente de Efésios 4, onde temos crentes levados ao redor por todo o vento de doutrina. Yeah. I refer to the verse in Ephesians 4 speaking about every wind of doctrine. Yeah. Yes, right. And they are believers who are really just follow every current around and don't show any steadfastness. São crentes que seguem toda a novidade que acontece, toda a corrente de pensamento, e não são coerentes, não são consistentes, não são firmes no que creram. Now, secondly, the Lord Jesus puts another question in verse 25. Mas temos ainda um segundo aspecto do testemunho que o Senhor coloca no versículo 25. Clothed in delicate garments. Ele diz, que saísse a ver? Um homem vestido de roupas finas? In other words, the Lord is pointing out, John was not a man in precious garments. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o João não era um homem vestido de roupas finas. He was wearing the garments of a prophet. Ele estava vestindo as vestes de um profeta. Very simple. Bem simples. In other words, Johnny was not a celebrity. Em outras palavras, o João ele não era uma celebridade, uma estrela. A person who really aimed to be, you know, on a high standing. Alguém que queria estar lá no topo. No, he was speaking to Herod, indeed. Não, ele realmente ele falou até mesmo para Herodes. As he was speaking to the crowds. Tal como ele falou para as multidões. But he was not a celebrity. He didn't desire to be popular or famous or whatever. Mas ele não era uma celebridade. Ele não queria ser uma estrela, um famoso. He gave always a clear testimony. Ele sempre rendeu um testemunho claro. And then thirdly, in verse 26. Depois nós lemos no versículo 26. What you went out to see? Que saíste a ver? A prophet? Um profeta? Yes, says the Lord, and more excellent than a prophet. Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. What is the Lord meaning by that? O que o senhor está querendo falar aqui, hein? What does it mean to be more than a prophet? O que é ser mais que um profeta? There's something interesting about John. Tem uma coisa muito interessante acerca do João. He was a prophet, yes. Ele era um profeta, sim. But more. In which sense he was more excellent than a prophet? Porém, mais que um profeta. Em que sentido ele era mais excelente do que um profeta? You see what is typical of a prophet in the Old Testament is that he would give witness concerning the Lord Jesus. Note bem que um diferencial dele com respeito aos profetas do Antigo Testamento, é que o João rendeu testemunho acerca da pessoa do Senhor Jesus. Now what is interesting about John is that the prophets of the Old Testament give also testimony about him. Agora, o que é interessante a respeito do João é que os profetas do Antigo Testamento renderam testemunho acerca dele, do João. I refer to Malachi chapter 3. Vejamos Malaquias, capítulo 3. Verse 1. Behold, I sent my messenger, and he shall prepare the way before me. Malachi 3, verse 1. Malaquias 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. In other words, Old Testament prophets, be it Malachi or Isaiah 40, we find actually these are portions in the prophets speaking about the ministry of John the Baptist. Por outras palavras, o que nós lemos aqui em Malaquias 3 ou Isaías 40 são porções da palavra de Deus do Antigo Testamento que fazem menção à pessoa do João Batista. And that is directly referred to by the Lord himself in verse 27 of Luke 7. E é isso que o Senhor está citando literalmente aqui em Lucas 7, versículo 27. Now, this is really a remarkable testimony the Lord Jesus is giving about John the Baptist. Esse é um testemunho muito notável que o Senhor Jesus está rendendo acerca do João. I repeat, he shows that he was consistent, not a compromiser. Eu repito, o Senhor Jesus está dizendo que o João era consistente, ele era firme, ele não era firme. Yes, he was not a celebrity. Ele não era uma celebridade, to be famous, uma estrela que almejava fama. But he was a prophet and someone about whom the Old Testament spoke already, someone who would give clear testimony about the Lord Jesus. Mas ele era um profeta, acerca do qual o Antigo Testamento já testificou e que rendeu um testemunho claro acerca da pessoa do Senhor Jesus. And then verse 28, that sounds a bit difficult. E aí nós chegamos ao versículo 28. Because now the Lord is saying, among them that are born of woman, a greater prophet is no one than John the Baptist, that we understand. Porque aqui se lê no versículo 28, é uma certa dificuldade. Diz-se aqui que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Yeah, this is something we can understand. Isso dá para entender. But then comes it. He who is a little one in the kingdom of God is greater than he. Mas aí nós lemos que o menor no reino de Deus é maior do que ele, o João. Now, how can we understand that? Como podemos entender isso? How can it be that you and me are greater than John? Como é possível que você e eu somos maiores do que o João? And now we have to understand something important. Para isso precisamos entender agora uma coisa importante. That is indeed the time in which we are living, which is a very special time in the ways of God. É que no tempo que nós estamos vivendo, é que aliás é um tempo muito especial nos caminhos de Deus. So in the present time, God is doing a remarkable work. É que no tempo presente, hoje, Deus está fazendo uma obra notória. Calling out people out of this world in order to associate them in a very special way with the person of the Lord Jesus. Ele está tirando pessoas, chamando pessoas para sair do mundo com o propósito de associá-las ao Senhor Jesus. Because believers in the present time, called out of this world, belong to God's assembly, belong to the body of Christ, belong to the bride of Christ. Pois justamente as crentes da época atual, eles fazem parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo e do corpo de Cristo. Yes. So, John, we have read it in John chapter 3, he said, I am not the bridegroom, I am just friend of the bridegroom. E é por isso nós agora entendemos que nós temos lido isso em João 3. E João falou, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. And John neither belonged to the bride. E, ou seja, João não pertencia à noiva, não era parte dela. He was a believer who belonged still to the dispensation of the Old Testament. Ele era um crente que se encaixava ainda na dispensação do Antigo Testamento. He did not belong to the assembly. Ele não fez parte da igreja. But by pure grace, you and me, we belong to the assembly of God. Só que quanto a você e mim, por pura graça de Deus, nós pertencemos à igreja, à assembleia de Deus. So that is our position. Essa é a nossa and posição. In that respect, we are greater than John. E quanto a isso, entendemos agora que nós somos maiores do que João. But only in that respect. Porém, é somente quanto a esse aspecto. This is not a statement about the character of John or the ministry of John. Não estamos afirmando isso com respeito ao caráter do João ou ao ministério do João. Yes, that was unique. Esse era único. In that sense, we readily admit that John is greater than we are. Com respeito a isso, nós prontamente reconhecemos que João é maior do que nós. But the point of the Lord Jesus here in verse 28 is. Mas o que o Senhor Jesus está apontando aqui no versículo 28? The position of John. He belongs still to the old dispensation. É que o João, ele, quanto à sua posição, ele pertencia à antiga dispensação. Yes, may the Lord help us to learn from John the Baptist. Pois bem, que o Senhor nos ajude a aprender do João Batista. Learn from his testimony about the Lord Jesus. Aprender do seu testemunho, como ele testifica acerca do Senhor Jesus. That he was really a person whose heart was filled with Christ, and so he spoke about his greatness. João, uma pessoa que estava tão preenchido, tão tomado de Cristo, que a grandeza dessa sua pessoa o impressionou e o preencheu. But we have also seen that even a person like him knew difficult moments in his life. E ainda assim nós vemos que ainda uma pessoa desse nível, desse calibre, tinha dificuldades. Momentos de dificuldades em sua vida. And we have seen how the Lord Jesus was dealing with him in order to help him to look upwards. E foi bom também vermos como o Senhor Jesus tratou dele, visando que ele fosse restabelecido e levantado. And may the Lord help us really to look unto him and not being occupied too much with our circumstances. E que dessa forma, tendo ouvido isso essa noite, nós possamos ser ajudados pelo Senhor Jesus para contemplar a pessoa dele e não estar tão ocupado com as nossas circunstâncias. Yes, and let us also be again impressed by the fact that our privileges are really a remarkable one that we belong to the assembly, the church of the living God. E que um aspecto especial possa nos marcar também, não possa ser valorizado por nós, que nós tenhamos, que nós somos privilegiados de uma forma muito especial de viver nessa época distinta, que é o de formarmos a igreja, a assembleia do Senhor Jesus. And that should encourage us really also to live up to our calling. E se estamos tomados dessas verdades, isso deveria nos ser um combustível para que vivamos no padrão da nossa vocação. And indeed we have even more reason than John to give witness of this wonderful grace and of the person of the Lord Jesus. Porque nós se conclui daí que nós temos muito mais motivos até que o próprio João para nós estarmos tomados e testificar da pessoa do Senhor Jesus e também testificar acerca dela. Indeed, as we have been singing at the beginning, we are richly blessed through the Lord Jesus. De fato, nós cantamos certo no primeiro hino. Já sou abençoado no Senhor Jesus. So let us be really thankful and give witness for the Lord and learn from John the Baptist. E que isso possa nos causar em nós gratidão e também o gesto do testemunho.